para você e sua empresa. CYJ731, 1480 kHz. Rádio Arca da Aliança AM, Joinville, Santa Catarina. Direção geral, Comunidade Católica Arca da Aliança. Rádio Arca da Aliança, a presença de Deus está no ar.